Cadeia dois. Eu falo sério. No dicionário começa mais ou menos assim: uma história que nunca vai ter fim. Pra mim, cadeia dois é o que há. Se liga ao entrar que nunca deixa falha. Se der mancada vai subir mais cedo. Tipo como te di facada no peito. Violento, detento, aqui não tem dó. Desculpa, eu viro a página só no pó. O cigarro faz a lei virar dinheiro, faz. Todo dia que eu vou dormir me dá pesadelo. O sono aqui dentro é foda. Alguma coisa aqui me incomoda. Será que é o 5-7 e é um assalto? Ou quando os gambé enquadrou, mandou as mãos pro alto. Cara no asfalto, aí fecha a algema. Já tô no meio da rota do problema. O meu esquema atrás das grades é assim. Sanguinário até o osso, até o fim. Talvez algum dia eu consiga me lembrar do rosto da filha da puta que veio me caguetar. Me caguetou, agora eu tô quitou. O bicho já pegou, cadê a cadeia que sou? Eu sou mais um detento, bem-vindo ao relento. Caiu aqui dentro, meus pêsames é só lamento. Antes na rua eu jogava um basquetebol. Hoje estou trancado na cela tomando banho de sol. No futebol, ou talvez puxando um ferro. Ou sonhando no dia que o juiz bateu o martelo. No meu critério eu falo sério. Tem muita coisa que incentiva chegar mais cedo pro inferno. E eu não quero mais, o que vou fazer? Cair aqui, porra, agora tem que sofrer. Posso entender, mundão, eu deixei falha. A lei aqui não admite fã de canalha. Navalha, eu prossigo a minha vida. E que vença a voz da maioria. Cadeia dois, eu aplico o critério. Eu falo sério, aqui é o inferno. A detenção ronda todo o mistério. Caixão, vela preta acesa, cemitério. Cadeia dois, eu aplico o critério. Eu falo sério, aqui é o inferno. A detenção ronda todo o mistério. Caixão, vela preta acesa, cemitério. Não se assuste com os versos que vou soltar. Mais um detento no veneno que chega pra somar. Novo endereço do inferno é o X7. Cadeia 2 ou pavilhão no clique clack. Vacilou, deu mancada, é só lamento. Cabeça roda, não é moda, lá se foi mais um detento. É o esquecimento que eu conto nessa história. Cadáver no chão, ladrão, bam bam bam, em memória. Veja só, é mais um que deu mancada. É estiletada, facada, mais um na vala. O celular toca todo o momento. O meu império eu comando aqui de dentro. Vários artigos eu tenho pra assinar. Só desespero, loucura, vou te contar. É um 5-7-2-8-8-1-2-1. Na minha história não matei nenhum rapaz comum. Só o urubu que atrasava o meu lado. Espinho, folgado, espaçoso, alienado. Minha liberdade está perto de chegar. Mas segui bem antes, eles vão tentar me matar. Aqui o cagueta sofre a vida toda. Um forte candidato a perder a cabeça é foda, não é moda. Aqui é mais um detento, no seguro 100%, sem direito a depoimento. Banho de sol, jorra sangue pra todos os lados. No futebol prevalece meus aliados. O estilo por aqui é calço no meio da canela. Bota camiseta, bombeta no tom da favela. Será ela, será quem me regenera? Cadeia dois, o meu lá, eu faço parte dela. Deixa a goela, é um motivo pra se fuder. É o Saddam cavado no peito, é o proceder. Feito tatu, noturno sempre trabalha bem. Noite, dia, de noite, sem alertar ninguém. A liberdade de um detento adiantada. Ou a sua cova por você está cavada na estrada. Eu continuo a minha vida com a proteção de Deus que vem lá de cima. Aqui dentro, parceiro, o sistema funciona assim. Vida do crime, ladrão, nunca vai ter fim. Cadeia dois, eu aplico o critério. Eu falo sério, aqui é o inferno. A detenção ronda todo o mistério. Caixão, vela preta acesa, cemitério. Cadeia dois, eu aplico aplico o critério, eu falo sério. Aqui é o inferno, na detenção ronda todo o mistério. Caixão, vela preta acesa, cemitério. É pesadelo, é pátio cheio. Hora de tensão, é desespero. Ou corre, corre, ou vá e vem. Blém, blém, blém, foi mais um. O que tem? Eu não sei te dizer os motivos. Ai, irmão, mas mesmo que eu soubesse, não te diria não. Pois nesse lugar, pode acreditar que o espaço não há pra língua de tamanduá. Aqui a lei é dura e severa. Espaço crítico, mentalidade favela. Você te atinge os mais fracos que te embalo. Não, pisos em falsos, mas o sistema não perdoa não. Assim se vai a vida de outro ladrão que um dia sonhou em dominar, ser traficante tipo naipe, Escobar. Cadê a prisão? Detento ladrão. População a mais, aglomeração. Cola na gaiola aqui pra sentir. É o medo e o silêncio que imperam por aqui. Se existe outra dimensão, eu tô aqui. Se existir o inferno, mano, eu tô aqui. Até o fim, só pra trincar. Eu tô na pule pra morrer ou matar. De peito aberto, mas de bicho na mão. Mente atravessada, meu futuro. Não, não ligo não, não tenho mais a ilusão. Sou sujeito homem, tenho determinação. Eu só queria, no dia da visita, reencontrar rapaziada da quebrada, meus truta, minha família. É no relento que se paga o veneno. É no bolão que se acaba com o desrespeito. Agora é só o eco do martelo dos juízes. Só sistema carcerário, pena, pó. Caiu aqui, maluco, esquece. Não tem dó, não tem dó.